Era uma vez uma princesa. Essa princesa é você? Ela se apaixonou. E isso foi difícil? Foi até muito fácil. Qualquer um veria que aquele príncipe encantado era o único para mim. E ele era forte e bonito? Era grande e alto? Não existe outro como ele, em lugar algum. Ele disse que a amava. Lhe roubou um beijo?